meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra. Para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Porque os caminhos do homem estão perante o Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são os caminhos da vida. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Oh, Senhor! Agora, pois, guarda-te do que bebas, bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Mas o que estás dizendo? Oh, estou lhe dizendo verdades, meu esposo. Isso aconteceu. Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me todas essas coisas que acabei de te contar. Está bem. Não duvido do que dizes. Deus é todo-poderoso. Para ele não há impossível. Mas eu vou orar para que ele nos envie o homem de novo para instruir-nos sobre o menino. Sim, sim. É bom que faças isso, meu esposo. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos à oração sincera. Oh, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Oh, Deus, ouve a minha oração. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, que ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido. Apressou-se, pois, a mulher e correu e disse ao seu marido: Manoá! Manoá! Estou aqui, mulher. O que está acontecendo? Por que vens assim correndo do campo procurar-me? Manoá, Deus respondeu a tua oração. O que estás dizendo? Eis que, estando eu no campo, aquele homem que veio a mim e outro dia me apareceu. Ele está lá ainda, Manoá. Vamos até lá, mulher. Eu vou falar com ele. És tu aquele homem que falaste a esta mulher? Eu sou. Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Ora, deixa que te detenhamos agora e te preparemos um cabrito. Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Manoá não sabia que fosse o anjo do Senhor. Por isso ainda lhe falou: Qual é o teu nome? Para quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e as ofereceu sobre uma penha ao Senhor. Mulher, vamos oferecer holocausto ao Senhor nosso Deus. Vamos preparar um cabrito e oferta de manjares. Será a nossa oferta de gratidão ao Senhor. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Olha, Manoá. Grande Deus. É mesmo o anjo do Senhor. Sim. Sim. E está subindo agora com a chama do altar do holocausto para o céu. O anjo do Senhor. Certamente morreremos por quanto temos visto a Deus. Não, Manoá, não. Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Oh, louvado seja Deus. Depois teve esta mulher um filho. Filho, Manoá, Deus nos deu um filho, porque a sua palavra é santa. Sim. É um Deus de promessa e de poder infinito, o nosso Deus. Seu nome será Sansão. Sim. E que o Senhor o abençoe. Que Sansão possa ser a nossa alegria e o nosso orgulho. Onde está Sansão, mulher? Não sei, Manoá. Nosso filho cresceu depressa. Já não podemos prendê-lo dentro de casa ou junto de nós, como quando era pequenino. É verdade. O tempo passou depressa. Nosso Sansão está um moço. E tão forte, e tão belo. Os filhos crescem depressa e deixam de ser nossos. Sansão tem sido um bom filho. Um pouco rebelde, um pouco impulsivo, mas não é mau. Eu só não gosto quando ele se ausenta assim de casa, ficando às vezes dias sem aparecer. É jovem. Ele gosta muito de andar entre o campo de Dan, entre Zorai e Estaol. É verdade. Era o Espírito do Senhor que impelia Sansão de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorai e Estaol. E desceu Sansão a Tinate, e viu a mulher das filhas dos filisteus. És linda. Assim que te avistei, meus olhos se encheram da tua visão. Também tu és belo. Como te chamas? De onde vem? Meu nome é Sansão. Meu pai é Manoá de Zorá, da tribo de Dan, povo de Israel. Povo de Israel? O que é que tem isso? Os filisteus e o povo de Israel são inimigos. Os filisteus dominam sobre Israel. E eu sou filha de filisteus. Se eu te quero, se tu me queres também, nem o meu povo, nem o teu povo poderão impedir de unirmos nossas vidas. Zeruia, escuta o que está dizendo o nosso filho. Estás dizendo, Sansão? Vi uma mulher em Tinat das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Meu filho? Uma filha dos filisteus? Inimigos do nosso povo? Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Essa é a que meu coração escolheu, pai. Agradou meus olhos assim que a vi. Filho, isso não vai dar certo. Atendam ao meu pedido, porque essa é a mulher que eu escolhi. Os pais de Sansão não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, que naquele tempo dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seus pais a Tinat, e então... O sol está quente, ainda estamos longe de Tinat. Podemos procurar uma sombra e descansar um pouco. Não concorda, Sansão? Se a mãe está muito cansada... Mulher! E vai nos atacar. Não tenho seus afastados. Eu cuido dele. Fiquem aqui. Vais enfrentá-lo de mãos limpas, meu filho. Cuidado, Sansão! Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão possantemente... que ele fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada em sua mão. Internaram-se no mato fechado. Daqui não os podemos ver. Mas podemos ouvir os urros do leão. Isso quer dizer que a luta ainda não terminou. E se ele matar o nosso filho? Os urros cessaram. Cessou a luta. Será que Sansão, ó Senhor, por que Sansão não volta para junto de nós? Será que o nosso filho... Olha, Zeruia, nosso filho não morreu, está voltando. Oh, meu filho! Ficamos tão aflitos, daqui não podíamos ver lutando com o leão. Eu sei, meu pai, mas tudo terminou bem. Vamos continuar nosso caminho, eu tenho pressa de chegar a Tinat. Nem a seu pai, nem a sua mãe, Sansão deu a saber o que tinha feito. Agora que meus pais atenderam ao meu pedido e foram a Tinat comigo para acertar a minha união com a filha dos filisteus, meu coração está feliz. Tanto mais que amanhã já é o dia de voltarmos para lá para a festa das bodas. Mãe, por que não vejo o sorriso iluminando o seu rosto? Perdoa, filho. Os filisteus são nossos inimigos. Contudo, termos concordado com a tua escolha, temos nossos corações oprimidos. Eu serei feliz com a mulher que escolhi. E vocês hão de voltar a sorrir. E depois de alguns dias, Sansão voltou para tomar por mulher a filha dos filisteus. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seus pais. Provem deste mel. Vejam que delícia. Favos de mel? Mas onde o achaste, Sansão? Oh, mãe, por aí. Não é mesmo um verdadeiro néctar? Delicioso. Sansão, nem aos pais, fez saber que tomara o mel do corpo do leão. E no dia das bodas de Sansão com a filha dos filisteus em Tinate, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como ouvissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Nosso filho está feliz. Podemos partir tranquilos de volta à nossa casa, Zeruia. Sim, Manoá. Sansão concretizou um desejo de seu coração, tomando por mulher a essa filha dos filisteus. Mas só Deus sabe os nossos destinos. Não, não. Nada de enigma, Sansão. Nossos amigos querem divertir-se, não querem enigmas. Quereis ou não quereis decifrar um enigma? Pois eu vos darei um enigma, então. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. Agora ouvi com atenção, hein? Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Esse é o enigma. Tereis de decifrá-lo dentro de 7 dias. O que quereis? Por que viestes à minha procura? Porque não conseguimos decifrar o enigma que teu marido nos apresentou. E o que tenho eu a ver com isso? É assunto vosso e dele. Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Estais loucos! Chamaste-nos vós aqui para possuirdes o que é nosso, não é assim? Não estamos brincando. Convence teu marido a revelar-te o enigma para que tu o reveles a nós. Será para o teu próprio bem. Mas por que vive chorando? Há poucos dias nos casamos. Eu te quero muito. Quero ver-te alegre e feliz. Mas tu não fazes outra coisa senão chorar. Tu me aborreces. Não me amas. Como podes falar assim? Deste aos filhos de meu povo um enigma a adivinhar. E ainda não o declaraste a mim. Nem a meus pais o declarei. E declararia a ti. E dizes que me amas. Ira. Não me toques. Teu amor é mentiroso. Está bem, Ira. Para provar-te o meu amor, declararei o enigma a ti. Sansão viu-se coagido a declarar o enigma à esposa, e esta, por sua vez, o declarou aos filhos do seu povo. E ao entardecer do 7º dia antes do pôr do sol, amigos, creio que é chegado o momento de me dardes a decifração do enigma que vos propus há 7 dias passados. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Tende já a decifração? Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Então, Sansão, acertamos, não é? Ou pensavas que não pudéssemos decifrar tal enigma? Se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou de Sansão, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens. E tomando seus vestidos, deu-os aos que declararam o enigma. Paguei o que lhes prometi, muito embora eles tenham decifrado o enigma, porque tu me traíste, Ira. Sansão, escuta. Não quero ouvir mais nada. Deixo-te. Volto à casa de meu pai. Sansão! E porque Sansão partiu, o pai de sua mulher deu ao companheiro de Sansão. E aconteceu que depois de alguns dias na cega do trigo... O que vais fazer, Sansão? volto a minha mulher. Mas, Sansão... Minha zanga passou. Ela é minha mulher e eu ainda quero. Porém, o pai dela não deixou Sansão entrar. Aqui não vais entrar, Sansão. Não tornarás a entrar na câmara de ira. E por que não? Ela é minha mulher, não é? Tu a repudiaste, de sorte que a dei ao teu companheiro. Fizeste isso? Como ousaste? Não te exaltes. Ela tem uma irmã mais nova e mais formosa. Consentirei que a tomes em seu lugar. Não aceito tal coisa. Pois então, é melhor que desistas da tua intenção. Porque não te deixarei entrar na câmara de ira. Inocente serei desta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas. E tomando tições, as virou cauda a cauda, ele expôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os óleos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. É inútil! Os campos estão todos sendo destruídos pelo fogo! Tragam mais água deste lado! Talvez possamos salvar ao menos alguns molhos de trigo! O fogo está se alastrando! Não vamos poder debelá-lo! Vamos perder tudo! Tudo! Quem atirou esse incêndio? Quem? Foi Sansão, o genro do Tirita, porque deu a mulher dele a outro! Ah, então são eles os culpados desta nossa desgraça! Sim, são eles! Nós vamos buscá-los e os mataremos atirando-os nesta fogueira! Sim! Quando Sansão soube do sucedido, revoltou-se grandemente. Assim o havias de fazer? Pois havendo-me vingado, eu de vós então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Incendiou nossos campos, destruiu a nossa colheita, feriu os nossos homens, merece morrer. Já vos contamos tudo e só dissemos verdades. Queremos apanhar Sansão para castigá-lo. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Sansão, que quereis de mim? Os filisteus vêm teu encalço. Contar-nos as suas razões. Pois que venham. E das minhas razões não vos contaram? Que venham! Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizestes isso? Assim como me fizeram, eu lhes fiz a eles. Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Jurai-me que vós mesmos não me atacareis? Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos a eles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. Está bem. Deixarei que façam isso. Confiarei na vossa palavra. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que o prendiam se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e feriu com ela 1.000 homens. os homens de Judá cumpriram o prometido. Vinte! Oh, sim, sim! Estamos entregando Sansão todo amarrado. E deixaram apenas suas pernas livres para que pudesse caminhar vindo ao nosso encontro e sozinho. Ah, lançaremos mão dele sem mais demora e nos vingaremos matando. Esperai! Vinte! O quê? As cordas que o prendem estão se desfazendo. Libertou-se delas. E apanhou uma queixada de jumento e vem contra nós. E Sansão chamou aquele lugar Ramalei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos. Oh, grande Deus, Deus único e verdadeiro, ouviste o meu clamor. Fendeste a caverna e dela jorra água para matar minha sede. Oh, Senhor, meu Deus, tu és o Todo-Poderoso. E foi-se Sansão a Gaza e encontrou ali uma prostituta. E foi contado aos gazitas que Sansão entrara na cidade e que estava com aquela mulher. Os gazitas puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram sossegados na certeza de poderem matar Sansão quando saísse à luz da manhã. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite e então se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca e as tomou e pondo-as sobre os ombros levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zorek, cujo nome era Dalila. Queres água? Quero saber o teu nome. Dalila. Gosto. Gosto de ti também. És formosa, Dalila. Queres da água do cântaro que acabei de tirar da cisterna? É a ti que eu quero, Dalila. Dalila. O que queres? Sabemos que conseguiste angariar o afeto e a confiança de Sansão. E o que tens com isso? Tu sabes que ele pertence ao povo de Israel, a quem odiamos. Eu e Sansão nos amamos. Vossas questões não me interessam. Queríamos apenas um pequeno favor de ti. Nada de mal contra ele. Que favor seria esse? Sabemos que Sansão confia em ti. Que tu o dominas facilmente. Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligi-lo. Por que eu faria isso? O que é que eu ganharia com isso? Cada um de nós daríamos a ti 1.100 moedas de prata. É bem tentadora a quantia, não é, Dalila? Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileado. Sansão, escuta. Os teus lábios são como um fio de escarlate. E o teu falar é doce. Mas só tu falas. Não me deixas falar. Tu és toda formosa, amiga minha. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Tanto me amas? Tu sabes que sim. Tomaste conta de mim, Dalila. Se eu te fizer uma pergunta, a responderás? Que pergunta, Dalila? Tu és tão forte, meu querido. Não houve nem haverá no mundo homem com a tua força. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para poderem te afligir? Se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria. E seria com qualquer outro homem. Oh, Sansão, é verdade? Mas por que te mentiria? Aqui estão as 7 vergas de vimes frescos. Amarra tu mesmo, Sansão, com elas. Enquanto isso, nós estaremos ocultos na tua câmara. Dalila fez exatamente como os filisteus lhe ordenaram. E depois de ter amarrado Sansão e estando os filisteus ocultos na câmara... Mas por quê? Se tu me disseste a verdade... Sansão, cuidado! Os filisteus têm sobre nós! A ele, companheiros! Pois venham, valentes! Vamos! Venham agora! Ele quebrou as vergas de Vives como se quebra o fio de estopa no fogo. E vem sobre nós. Puxando! Por que estás amuada? Querias acaso entregar-me aos filisteus? Não, mas... Mas o que, Dalila? Zombaste de mim e me disseste mentiras. Dalila... Se me amas de verdade, declara-me o segredo da tua força. Com que poderia ser amarrado? Está bem, vou dizer-te. Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Tens mesmo que comprovar se eu te disse a verdade? Tenho. E por isso te amarrei com essas cordas novas. Mas, Dalila, eu não compreendo por que querem... Cuidado, Sansão! Hã? Os filisteus vêm sobre ti! De novo, vocês! Mas venham! Venham, seus cães! Caímos do ogro de novo. Ele arrebentou as cordas como um fio. Sim, sim, puxamos, puxamos! Dalila, por que tens tanto empenho nisso? Vamos, querida minha, vamos esquecer tudo isso. Perto de ti, eu sou mais frágil dos homens. Não te basta isso? Estou magoada contigo. Querida minha, por que teimas? Só tens me dito mentiras. Como posso crer no teu afeto por mim? O que devo fazer para provar-te o meu afeto, Dalila? Tão simples. Declara-me com o que pode ser amarrado. Está bem, Dalila. Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia... Dalila fez isso e as fixou com uma estaca e gritou a Sansão. Acorda, Sansão! Os filisteus vêm sobre ti! De novo? Vocês não desistem? Libertou-se de novo? Fujamos! Fujam! Fujam, seus cães covardes! Sabes que te amo. Por que teimas em exigir tais provas do meu amor? Meu amor por ti é profundo, verdadeiro, Dalila. Não creio mais em ti. Já 3 vezes zombaste de mim, dizendo-me mentiras, e não me declaraste até agora o segredo da tua força. Querida Dalila, o que te importa o segredo da minha força? Se me amas também, em que isso pode te interessar? Vamos, sorri para mim. Nunca mais sorrirei para ti, Sansão. Dalila. Nunca mais. Oh, Dalila. Tens que me dizer a verdade. Pois bem, Dalila. Não me darás paz enquanto eu não te disser. Pois vou dizer-te. Nunca subiu a navalha à minha cabeça. Porque sou o Nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força. E me enfraqueceria e seria como todos os homens. Agora eu te disse a verdade, Dalila. Como poderemos ter certeza de que Sansão desta vez te disse a verdade? Sim, sim, por 3 vezes nos enganou. Não sei, mas desta vez eu tenho certeza que não me mentiu. Desta vez ele abriu o coração para mim. E como farás para cortares o cabelo de Sansão? Eu farei dormir. E então mandarei vir a um homem para cortar o cabelo de Sansão. Podes ficar oculto na câmara. Ah, muito bem, Dalila, muito bem. Também sentimos que desta vez nós seremos os vitoriosos. Por isso vamos pagar-te imediatamente de acordo com o que combinamos. Certo? Claro. E Dalila fez Sansão dormir. Que sono tão estranho é este que me faz pesar os olhos e sentir-me tão sem forças. Eu quero continuar ficando. Já não consigo, Dalila. Dorme, Sansão. Dorme. Dalila. Dalila, eu te amo. Dalila fez entrar o homem que cortou o cabelo a Sansão. E então o despertou, gritando. Oh, acorda, Sansão! Hã? Os filisteus vêm sobre ti! Os filisteus? Sairei ainda esta vez mudantes e já me livrarei de todos eles. Que venham! Sansão não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus caíram sobre ele. Seus cães, solte-me! Largue, largue! Os filisteus pegaram Sansão, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então, Sansão, onde está a tua força agora e a tua arrogância? Pareces um autêntico animal preso a essas correntes e girando essa roda. Perdeste a arrogância agora, hein? Precisamos festejar a nossa vitória. Faremos uma grande festa. Ofereceremos sacrifícios ao nosso deus Dagon. Ele entregou-nos Sansão, nosso mortal inimigo. Sansão que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Será uma festa sem igual. E então, Sansão? Não dizes nada agora? Ainda podes falar. Só te arrancamos os olhos. Estás triste, hein, Sansão? Tens saudades da tua Dalila? Ela ganhou 1.100 moedas de prata de cada um de nós para te entregar às nossas mãos. Não sabias disso, hein? Vamos sair daqui, vamos. Você aí, faça trabalhar mais rápido. Anime-o com uma chicotada. Vamos sair daqui, vamos. É sim. Volta-te para mim, meu senhor. Volta-te para mim. Devolve a minha força. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem. E resolveram mandar trazer Sansão do cárcere para servir-lhes de divertimento. E o moço o trouxe e o fizeram estar em pé entre as colunas. Um urso! Um autêntico e grande urso amansado, não é mesmo? Anda, rola no chão de novo, animal! Rola no chão, assim! Assim! Veja, hein? Vejam como solta como um cabrito estalado de copo! E então, Sansão? Onde está agora a tua força? Onde está a tua valentia? Vejam que divertido, hein? Perdeu a força o grande Sansão e ficou manso como um urso domado. Olhe como salta. Ouçam, está clamando ao seu deus. Desista, Sansão. Teu deus, se é que existe, te abandonou há muito tempo. Não faças agora de um animal domado. Nunca mais terás a força que tiveste. Nunca mais, Sansão. Continua estalando esse chicote para controlar e saltar para divertir. Assim! Assim! Autêntico urso domado! Deus! Deus Altíssimo! Devolve-me a força de outrora, meu Deus! Tem piedade de mim! Retira de mim a tua zanga, ó Deus! Tem piedade, Senhor! Agora basta! Moço, tira-o daqui! Anda! Leva a Sansão daqui! Já nos divertiu um bocado por hoje! Guia-me! Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ouviram? Ele pediu ao moço que o guia para o levar para junto das colunas que sustém a casa. Que tens em mente, hein, Sansão? Porventura ainda alimentas a louca esperança de recuperares a tua força? Obrigado. Obrigado por teres me conduzido até aqui. Sansão estendeu os braços e abraça com ele as duas colunas principais da casa. Está tentando abalá-las. Está querendo derrubar a casa. Enlouqueceu completamente o pobre diabo. Resista, Sansão. Perdeste a tua força para sempre. O nosso deus Dagon, com o seu poder, fez esse milagre. É isso mesmo. Nunca mais recuperarás a tua força. Nosso deus Dagon entregou-te em nossas mãos. Serás nosso escravo até morreres. Deus. Deus único. Deus de Abraão. Deus de Moisés. E de meus pais. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa as minhas grandes faltas. Contempla-me com a tua piedade infinita, Senhor. Não me deixes continuar escravo nas mãos dos filisteus, povo ímpio e cruel, ó Senhor. Povo que adora a um Deus de mentira. Só tu és Deus verdadeiro e único, Senhor. Senhor, meu Deus, ouve o meu clamor e tem piedade de mim, Senhor. Devolve a minha força. Mostra teu poder a todo este povo, Senhor, para que todos vejam e temam e tremem e reconheçam que só tu és Senhor. Só tu, Senhor, é Deus único e verdadeiro. É inútil clamar ao teu Deus, Sansão. Ele não existe. E se existe, não se interessa mais por ti. A casa estava cheia de homens e de mulheres. E também ali estavam os principais dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão. Abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio que sustinha a casa. E, indiferente a todas as zombarias, tornou a clamar a Deus, cheio de arrependimento e de fé. Oh, Senhor Jeová, peço-te que me ouças. Lembra-te de mim. Esforça-me agora. Só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. O Deus Todo-Poderoso, Deus único, ouve o meu clamor, meu Deus. Tem piedade de mim. Devolve minha antiga força, Senhor. E então, Deus ouviu o clamor de Sansão, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E ele nunca deixa de ouvir ao clamor do pecador sinceramente arrependido. A força voltou a Sansão. As grandes colunas começaram a ceder. Um surdo, impressionante rumor, o rumor que precede aos grandes desmoronamentos, começou a ser ouvido, e todo aquele povo ímpio e cruel, adorador de um falso Deus, mudou o seu riso e a sua alegria profana em pranto e gritos de horror e de agonia. E a imensa casa, o imenso templo dos filisteus, caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que lá estava. E foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os que matara em vida. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações. e aqueles que os aborreciam se apoderaram deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para sua aflição ouvindo seu clamor e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levavam cativos. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.